cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E a verdade é que, apesar de termos todas as semanas um disco em destaque e irmos falando de várias bandas, ainda conseguimos, e já lá vão, enfim, olha, quase tantos anos como a banda de que hoje vamos falar. Portanto, vejam bem o número de bandas que já aqui passaram, ainda conseguimos ter bandas que ainda não vieram ao Cá se fazem, cá se tocam. E que já, por mérito próprio, já deviam ter vindo. Pois bem, mas por via, e neste caso até por antecipação, de um disco que vai estar à venda a partir do dia 26 de Fevereiro, eis que conseguimos estar com uma banda, ainda que não seja desconhecida da Boa Nova, diga-se, é bom da verdade, portanto, os seus temas vão passando aqui. Aliás, há um colega, o Jorge Ramos, que não dispensa durante a manhã da Boa Nova passar os Alboraria. Pois é, hoje temos, de facto, a capacidade de estar com um dos mentores dos Alboraria. E estamos a falar para o sul do país. Pois bem, Vandi Felipe dispôs-se a estar connosco para falar deste tal disco que, curiosamente, e bem a jeito desta pandemia, é Com Vida. Dito assim, Com Vida. E também, dito de outra maneira, também como Com Vida, também não estaria mal. Mas seguramente que houve a um propósito de quando escolheram este nome. Pois bem, eu bem digo, é a antecipação. Valentim, bem-vindo aqui à Boa Nova, bem-vindo à Serra da Estrela, ainda que esteja virtualmente. Vai confiar em mim quando digo que estou a olhar para a serra com a neve, e seguramente Valentim diz-me que se calhar está para o mar a olhar, e com algum bom tempo, se calhar hoje. Olha, aqui está um sol radioso hoje. Hoje está um sol já há dias que não vimos um sol destes. Ontem esteve um pouco de manhã, depois ficou mais escuro à tarde, mas hoje tentado o dia inteiro, um sol aqui parece para o Algarve. Hoje já parece o Algarve. Pois bem, então aí está. Estamos a falar para o Algarve e estamos a falar de... Além do sol, também está uma temperatura primaveril. Andar aqui à vontade, aqui em casa e na rua, até poder estar ao sol. Pronto, olha, não façam inveja, por favor. Porque aqui, ainda que, enfim, a paisagem seja bonita, o frio, e a partir desta hora, então começa a notar-se mais. Pois bem, Alboraria, dizia há pouco, já é quase um sacrilégio que não tivesse ainda estado connosco aqui na Rádio Boa Nova. E sempre vai ser um disco que vamos tendo a oportunidade, e agora conseguirmos, em termos de agenda e por via também dos vossos promotores, falarmos do que tem sido uma banda que, ao que julgo saber, está quase a atingir a maioridade. Portanto, era mais que justo falarmos sobre ela. Aliás, eu ainda não sei se nós não vamos, se calhar já vamos estar, mas tínhamos até mudar um pouco até o preço, porque estamos a falar de 17 anos, porque o disco era para sair no ano passado. E então os 17 anos efetivamente completámos o ano passado. Este ano já estamos nos 18, porque foi em 2003 que começámos, portanto com 21 estamos a falar de 18 anos. Que tem sido um percurso, eu costumo dizer, empolgante quase, porque nós começámos, estamos a falar de coisas esquisitas e nada normais. Eu estava em 2002 a produzir, porque também tenho também uma vertente da minha vida da produção de espetáculos. Estava a produzir um espetáculo num cinema de Portimão e a determinada altura há um sujeito que me aborda e, olha, eu sou português, muito embora vivo em Espanha há muitos anos, onde tenho uma empresa que trabalha agora nos últimos anos na área da old music. E faço muita coisa na área da old music, não só em Espanha, como em alguns países do Mediterrâneo e até inclusivamente no Norte de África. E a coisa que eu tenho agora marcada é já para o sul de Espanha, para daqui a uns meses, portanto, chegar em dezembro, portanto, no ano seguinte, 2003, um espetáculo ali no sul de Espanha, e penso que você poderia encontrar-se lá. Isto porquê? Porque o fato que eu sempre ouvi, ainda embora seja um pouco desconhecedor, eu ouvi ela falar, eu sempre ouvi a guitarra e a viola e um cantor e uma cantora. Então, você agora, de repente, sou surpreendido com flauta, estou surpreendido com o saxofone, surpreendido com o acordeão, embora mantenha a guitarra e a viola, de repente as coisas ali mudam um bocado. E penso que essa sonoridade no fado poderia finalmente encaixar-se nos festivais da Gold Music. Faça-me lá uma proposta e tal. Eu disse, senhor, pronto, está descansado, tem que ser no telefone, mas enfim, aquela azáfora do espetáculo, do tocar e produzir, aquilo passou, não sei o quê. Não, é que 3 ou 4 meses depois recebo um telefonema, então entra o dito empresário: olha, recorda-se de mim, tivemos um Portimão. Ah, sim, recordo-me. Assim, então pensou, vamos fazer isso? É pá, faz, o que é que você quer? Olha, não que convinha que fosse muito grande, e 4 elementos era capaz de ser o suficiente, veja, ela quer conseguir arranjar nisso. Bom, e o que é que eu fiz? Peguei numa cantora que cantava comigo aqui na altura, Raquel Pires, uma miúda, mas enfim, já cantava muito bem. O Ângelo Freire, que estava de férias no Algarve, que era um miúdinho ainda, mas que já, pronto, tinha acabado de ganhar o Bravo Bravíssimo em Itália, e que nós estávamos juntos, portanto, que éramos amigos da família há muitos anos, e ele cantava e tocava guitarra já muito bem, naquela altura, para um miúdo. E peguei mais no Zé Bandarra, que era o tal, então, que, o tal instrumentista que tocava também a flauta e o saxofone, e eu com a guitarra portuguesa, e lá fomos fazer aquilo. Olha, aquilo correu muito bem, efetivamente. Ah, e entretanto, um dos aspectos engraçados da questão é que o empresário perguntou-me: olha, até como é que vai ser o nome do grupo? Tal. É pá, nós em Portugal, um grupo de fado não tem, normalmente não tem grupo. Pois já não há tradição de grupos de fado em Portugal, é, costuma ser a fadista ou o fadista X, e os seus guitarristas ou os seus músicos. Pronto, isto é que normalmente é anuncia-se assim. Ele disse: é pá, mas aqui não, aqui tem que ser um grupo. Deixa que eu arranjo isso. Então, quando ficou assim, eu saia lá e a gente vai. Quando nós chegámos, então estava Grupo de Fados Mouraria. Ele inventou, foi lá buscar Mouraria e Grupo de Fados Mouraria. Olha, aquilo funcionou efetivamente muito bom, muito bem, e de tal modo que quando voltámos, eu resolvi continuar com ele. Logicamente que o Ângelo não podia continuar, embora de Lisboa, né? A Raquel sim, manteve-se, e o Zé também, só que depois fomos buscar, resolvemos que ir buscar mais um elemento, fomos buscar mais um elemento depois. Fizemos com 4 músicos e uma cantora, e a tirada à altura, me recordo que em pleno Festival MED, aqui em Olé, Festival de Músicas do Mediterrâneo, resolvi meter mais uma cantora. E então ficámos os 6, que é o padrão base. Atualmente, neste último trabalho, metemos percussões, e então de vez em quando vem um espetáculo, a intenção é ir um sétimo elemento. Muito embora as percussões fizessem parte logo de inicialmente do grupo, portanto, tínhamos 2 violas, um dos violas de vez em quando passava para as percussões, e tenho algumas fotos com isso, porque agora atualmente a malta de vez em quando diz-me: epá, tu já estás aí atrás da onda moderna, quer meter a bateria no fado e tal. E eu digo-lhes: olha, não é a onda moderna, porque nós, quando começámos, fomos inovadores não só em meter os outros instrumentos no fado, os instrumentos musicais, são por sobretudo, mas também percussões. E eles ficam assim, não acreditam, e eu mostro: olha, estás a ver a fotografia? Olha, isto foi em 2003, 2004. E então é assim, pronto. E entretanto, depois corremos efetivamente o país, participamos numa série de espetáculos da World Music, no Norte de África, em Marrocos, sobretudo em Marrocos, mas também em Espanha, mais o Festival de 3 Culturas em Múrcia, em Toledo, em Madrid. Fizemos muitas Espanha, e efetivamente foi bom. Também o Norte de África, sobretudo Marrocos, a Sauira, Casablanca, Marrakech. É claro, depois com a crise que apareceu em 2010, 2011, não sei o que. Entretanto, fizemos sempre também, por falar em CDs, tentámos também sempre inovar. Por exemplo, em 2010, o Fadinho A2, incluímos um quarteto de cordas na sequência de um projeto que tínhamos com aquele grupo de violinos Os Corvos, que fizemos vários concertos com eles, e depois acabaram eles por não ir gravar, e fui buscar professores de violino aqui aos conservatórios de música do Algarve. Depois, em 2014, fizemos o Fado Tango, e fizemos a fusão entre o fado e o tango, e esse foi, para mim, o nosso melhor trabalho, efetivamente. É pena, as coisas depois não funcionaram bem, não sei se a nível de comunicação, a nível de... Bom, eu sei que as coisas não saíram muito, mas é um trabalho que nos encheu de orgulho, e que nós ainda hoje, nos nossos espetáculos, vamos buscar alguns temas do Fado Tango e mostramos como o fado está tão próximo do tango. Por exemplo, historicamente, são músicas urbanas que vêm do povo, que nasceram na rua. E depois também ambos músicas de, portanto, património e materiais da humanidade também, tanto como o fado. E há muita coisa, muita semelhança, e eles convivem muito bem. Não moraria, mas na hora em que eu nascia, ouviu-se tocar um sino. Não sei quem é que tocava, mas sei que um sino soava e traçava-me o corda da guitarra naquele instante sagrado em que a saudade é refém do ventre da minha mãe, o ventre onde nasce o fado, em que a saudade é refém. Lembro o sino que ouvi naquela hora tocar, e se a minha mãe chorou, não sei se o sino tocou ou se era ela a chorar, e se a minha mãe chorou. Mas quem lhe foi ouvindo as músicas vai perceber. É que este disco, este Convida, vive muito de muitas vozes. E a pergunta que lhe faço, muitas e boas vozes, a pergunta que eu faço ao Valentim é: o facto também de hoje em dia, melhor, ter tido sempre esta vertente também de organizador de espetáculos, é que lhe deu a capacidade de conseguir chegar a tanta gente e obter deles este agramã para participar com os Almoraria? É cerca de 2000. Nós não tínhamos, sempre tivemos, a partir de 2005, como disse, foi para aí durante 10, 11 anos, tivemos sempre as cantoras, praticamente as mesmas cantoras. As coisas depois têm que mudar, as coisas são, isto faz parte de um processo dinâmico. Elas também quiseram fazer um pouco a sua carreira a solo e estão aí, felizmente. E entretanto, nós ficámos assim de repente quase sem cantora. Eu também pensei, olha, o próximo trabalho, isto é uma boa oportunidade para o próximo trabalho meter a peito uma ideia que eu tinha há uns anos, que era convidar vários cantores para participarem no trabalho. Ter facilidade de chegar a eles, sim, porque a minha empresa foi a empresa que começou no Algarve e que depois, enfim, mas teve seguimento por outras zonas também do país, dos concursos de fado amador. Essas duas cantoras que estão agora por ser, para ficar quase efetivas no grupo, são cantoras que apareceram exatamente nos concursos de fado amador. Estamos a falar de começada em 1995. Portanto, estamos a falar de 25 anos por aí. Penso que sim, 25 anos. 26, sim, 26. 25, por aí. E eu organizei uma série de espetáculos durante muitos anos, durante 20 anos. os concursos de fado aqui no Algarve, onde apareceram toda esta geração, e só das que fazem parte do CD, que não concorreram, mas que depois vinham como artistas convidadas, é a Joana Amendoeira, a Teresa Tapadas e a Ana Leins. Todos os outros elementos que estão nesse CD, são todos eles que começaram comigo a cantar nos concursos de fado amador. A Filipe Sousa, a Tatiana Pinto, a Teresa Viola. É, a Teresa Viola, a Sara Gonçalves, a Inês Gonçalves, o único homem que aparece aí, que é o Ricardo Anastácio, que hoje tem uma vida de advogado, vive em Lisboa, mas continua ligado à música, continua a tocar por lá e tal. Não sabe, ele, há dias dizia-me, não sabe se é mais advogado, se é mais músico, tenta-se safar-se com as duas coisas, não é? Há dias, quando foi da morte infeliz do Carlos do Carmo, quando foram aqueles guitarristas todos, lá ia também o Ricardo com o seu violão tocar naquele grupo de malta que foi para lá tocar a saída da igreja. E todos eles começaram comigo a cantar praticamente aqui no Algarve, nos concursos de fado. Depois fiz alguns também no Alentejo, muito poucos, mas alguns no Baixo Alentejo também. E, portanto, e depois agora quando chegou a esta altura, vou buscar esta malta para cantar. E foi gravando, foi gravando quer em Lisboa, quer por aí, em São Brás de Alportel, não é? Estava em São Brás de Alportel, da Box Studios. Deixa eu pegar aqui no CD para também, já uma coisa para o, mas também depois resolvemos ir para Lisboa. Quer dizer, a intenção foi facilitar a vida à malta. Os daqui do Algarve gravavam no Algarve, os de Lisboa gravavam em Lisboa. Alguns do Algarve foram para lá também, como foi o caso da Inês. Não, acho que é o Alentejo, que é de Moura, Inês Gonçalves, e também a Tatiana Pinto, que vivia na altura ainda em Sintra, que agora voltou para baixo. A Tatiana Pinto, eu não sei se o Pedro se lembra, mas fez parte de alguns projetos, além de ter concorrido também ao Festival da Canção num dos anos. Fez parte de alguns projetos aí em Lisboa, como foi o Shell, o Rosa Negra, o Rua da Lua, o último projeto dela, era a cantora desses projetos. Muito bem, agora resolveu regressar à base para o Algarve. Ela foi nossa entrevistada aqui enquanto membro dos Rosa Negra, portanto. Ah, foi, também. Muito bem. Era a Carmo, o nome dela era Carmo. Carmo do Rosa Negra, exatamente, foi nossa convidada. Olha a terra e olha o céu e tudo me fala de ti, do teu amor que perdi quando a minha alma se perdeu. Se a única verdade presente no nosso amor tem como imagem a cor tão bela e triste da saudade. Saudade, vai-te embora do meu peito tão cansado. Leva para bem longe este meu fado. Ficou escrita no vento esta paixão, e à noite o vento é meu irmão. Anda a esquecer a tempestade. Vai-se a dor, volta a alegria, vai-se o amor, fica amizade. Só não parte do meu peito esta profunda saudade. Porque será que não vais espreguiçar-te nos meus braços? Porque será que me tens na poeira dos teus passos? Saudade, vai-te embora do meu peito tão cansado. Leva para bem longe este meu fado. Ficou escrita no vento esta paixão, e à noite o vento é meu irmão. Anda a esquecer a tempestade. Esta saudade. consigo volta, amor, porque é verdade. Curiosamente, aqui há uns anos falávamos com o Álvaro Moutinho sobre o fado e sobre a divulgação do fado, e dos velhos do Restelo do fado, portanto, aqueles que se agarram só àquilo que julgam ser o puro do fado, e ele falava também da capacidade de inovar, de que o fado também se deve cada vez mais inovar. Ainda bem que falou há pouco do Carlos do Carmo, que também teve a sua quota de parte de responsabilidade a esse nível. Sim, muita. E efetivamente, hoje em dia, o fado tem tido vários contributos, não é? E seguramente tem tido e tem dado vários contributos também para outros tipos de música. O Valentim Bonfim já passou por todas as várias fases do fado e já convive com vários elementos do fado. Como é que encara esta capacidade que o fado tem de se reinventar, não é? Sem perder o seu ADN, poder-lhe misturar outras sonoridades e continuar tão, quase tão puro? Existe, para o fado hoje estar tão ter esta força tão grande, se podemos chamar assim, houve dois fatores, e estamos a falar dos últimos 20 anos. O primeiro foi a morte da Amália. O público, no geral, só se percebeu da grandiosidade da Amália depois dela falecer, em que as coisas que vieram ao público, disse, mas eu não sabia que isto, não sabia que a Amália tinha ido para a Itália fazer um espetáculo e fez 30. Eu não sabia que a Amália passava, às vezes, dois anos fora, só vinha aqui para gravar porque tinha aquele contrato com o Valentim Carvalho e tinha que gravar aquele LP todos os anos, e depois ia-se embora outra vez e nunca estava cá. E as pessoas começaram-se a perceber, e depois começaram-se a ver o trabalho da Amália na sua. Vamos então à inovação. Ir pegar e ir a Camões. Ir a Camões para gravar temas poemas do Camões. Ir a Pedro Homem de Mel e gravar O Povo Clavos no Rio, que era uma coisa que, enfim, que ninguém se lembraria, e ela fez isso. Depois foi a chegada do Alan Ullman na vida dela, que meteu outras músicas no fado. E isso foi uma inovação tremenda. Começa bem, essa sua inovação, que foi tremendamente criticada pelos velhos do Restelo, pelos puristas do fado, foi complicado. Mas costuma-se dizer: nunca se ergueram estátuas aos críticos, ergueram-se estátuas aos inovadores. Criticaram os inovadores. Pois é, Brasil. Quem critica, critica, mas quer dizer, as estátuas são daqueles que inovaram, dos que criticaram. Só. E as pessoas acabam sempre por mais tarde, mas o que aconteceu com a Amália também apenas era mais uma pessoa criticada. Estamos a falar a nível de músicos, temos um senhor chamado Martim da Assunção, que foi sempre era um músico do outro mundo, um viola, só que os puristas do fado, os tocadores, diziam que ele não sabia tocar fado. O homem sabia tocar, ele estava muito à frente. E quando foi um momento de viragem, e então vamos a falar agora já de Carlos do Carmo, com o homem na cidade, estamos a falar até para aí 30 anos, quem é o Carlos do Carmo vai buscar para produzir, para tocar e para compor, é o professor Martim da Assunção, que era criticadíssimo por toda a gente, que ninguém gostava dele, mas ele foi buscar aquele que sabia que lhe ia dar, e para mim foi o melhor disco de fato feito alguma vez em Portugal. O Homem na Cidade tem poemas, os poemas todos do José Carlos Ari dos Santos, mas com músicas do António Vieira de Almeida, do Martim da Assunção, do José Luís Tunuco, enfim, um trabalho extraordinário. E penso que continua a ser a referência, e vai ser por muitos anos como o ponto de viragem. Muito embora a Amália, mas com muito menos divulgado, já anos atrás andasse também a divulgar e a dar volta. Sei lá, temos temas como o Conque-Voz da Amália, o Limão da Amargura da Amália, uma série de músicas que estavam fugindo totalmente ao estereótipo do fado. Não tinha que ver com a única coisa que tinha com o fado eram as guitarras que lá estavam. E isso apenas, se calhar, era a única coisa que identificava como fado. E ainda bem que estavam lá as guitarras, que as pessoas continuaram a identificá-la como fado. mas que foi efetivamente, foram marcos efetivamente de Amália e Carlos do Carmo, a morte da Amália e a elevação e o reconhecimento pela Unesco do fado como património mundial da humanidade. Estes são os marcos que marcam ali efetivamente o... Agora, dizia-me, a Amália não foi a melhor fadista do seu tempo. Bem, é uma questão complicada, muito, muito complicada. Se me disserem que no tempo da Amália havia Maria Teresa de Noronha, havia Maria Leopoldina da Guia, havia Maria do Rosário Bittencourt, que eram fadistas melhores que a Amália, eu não rejeito totalmente, e acho que pelo menos há motivo para uma discussão. Uhum, muito bem. Não, agora, a Amália, costumo dizer, a Amália era artista. A Amália, a imagem dela era de uma artista. As outras eram, talvez, cantoras. Eventualmente, melhores fadistas na concepção de fado tradicional. Então, aí, sim, senhor, tudo bem. Agora, a Amália era artista. Era aquela que a Amália ia... No fundo, a Amália ia... Eu estive em Nova Iorque há 4, 5 anos. E os Diolindas tinham estado a tocar em Nova Iorque no dia anterior. E estivemos lá havia 2 dias antes, estivemos num restaurante de portugueses, uhum, em Elizabeth. E então um casal disse: nós fomos ver o Diolinda, fado, nós fomos ver o Diolinda ontem, ali num coisa. E eu disse: mas Diolinda, fado? Sim, claro, não se há fado. Portanto, o fado vende mesmo, claro, quando não está fado. Exatamente. E a Amália cantava Malhões e cantava e etc. lá fora, e aquilo era tudo vendido como fado. Portanto, qual é a diferença? Estamos a falar de 40 anos depois. Exatamente. E as coisas mantêm-se igual. Exatamente, é um selo. Claro, é um que selo. Ela cantava fado, ela é vendida como fado. Mas no meio do fado, se calhar o que ela menos cantava nos espetáculos era fado. Mulheres de Sifões, mulheres não sei o quê, eram temas. Ela era da Beira Baixa, cantava temas da Beira Baixa. Ela foi deu a conhecer ao mundo temas da Beira Baixa, regionais e locais da Beira Baixa, que onde ela ia buscar as coisas. Portanto, e eram vendidas como fado, mas não eram fado. E é nesse contexto que escolhem a Lua para antecipar este disco. Pronto, a Lua, como é que a Lua aparece? A Lua aparece porque o disco era para ser passado ano passado, onde fazia 100 anos do nascimento da Amália, e acho que fazia também, não era, 20, penso que 20 anos da sua morte. Uhum. Não, 21 neste caso. Exatamente. 21 porque ela morreu. Exatamente. Em 1999. Pronto, 21 anos da sua morte e 20 anos do nascimento. Epá, está aqui um tema giro, comercialmente deve pegar, não sei o quê, e vamos pegar nisto. Eu não sei, honestamente, não me lembro já como é que a letra me veio parar à mão. Sei que estava aqui no meu... É assim, tenho produzido uma série de trabalhos e depois ficam sempre alguns que restam, que sobram, que não entraram, não sei porquê, vai ficando por ali, mas eu não jogo fora, eu sou de guardar as coisas todas. Epá, e de repente, quando vejo, pego um trabalho novo, deixa-me ver o que é que tem por aqui, dos meus restos que pode acontecer, de repente aparece aquilo ali. Epá, faz 100 anos de nascimento da Amália, este tema é muito giro, muito agradável, um tema da Amália, portanto, nunca foi gravado, não tenho conhecimento de alguma vez aqui isto ter sido gravado. Depois que eu quis gravar, apareceu-me logo a Sociedade Portuguesa de Autores, a Fundação Amália, a dizer-me que haviam custos, e posso dizer aqui, paguei 300 euros pelos direitos, paguei com a Sociedade Portuguesa de Autores a intermediar a situação, e eu paguei 300 euros, passei a distribuir, a fazer contas do CD, e vi ali a faturinha, e acabei por fazer a música, e de repente, quando fiz a música, para aí é, sei lá, há pouco mais de 2 horas, fiquei admirado. Isto não pode estar para nada, feito em tão pouco tempo, e não sei o quê, isto não... Quando mostrei às pessoas, a malta toda, epá, isto é muito giro, não sei o quê. E o mérito é meu, não, o mérito é do poema, que a música já vem nas palavras da Amália. A Amália foi a poetisa mais cantada por Amália, embora ela tenha cantado José Carlos Arido Santos, tenha cantado Pedro Almeida Mel, tenha cantado Vasco Lima Couto, tenha cantado tantos poetas e Camões, mas o poeta que ela mais cantou foi ela própria, Amália, ela própria, não é? Uhum. E é muito fácil fazer, aliás, já estou neste momento, já tenho outra música já acabada. É porque é tão fácil musicar as músicas da Amália, porque a música parece que já está imbuída na palavra, nas palavras, sem querer, deixa-se levar. A poesia dela é tão musicável, quase que não podia gente não fazer nada. Impressionante. Aquela mulher era... Bom, é única, pronto, acabou, não vale a pena a gente falar de... O que é único é único. Pois bem, bem, mas... Todos os dias descobrimos coisas dela, é impressionante. Dito por si, parece fácil. Não será assim tão fácil quanto isso. Pai, mas... que é fácil, porque eu, agora, há pouco tempo, eu teria no outro poema dela e de repente as coisas... quase que saem naturalmente. Eu posso, levo aqui às vezes para fazer alguma coisa 2, 3, 4 dias, não sei o quê, e depois um jogo fora, não sei o quê, e com a mala as coisas parece que saem tudo fluidamente, as coisas estão ali. Consigo. A guitarra portuguesa é o seu instrumento de eleição? É assim, é o meu instrumento de eleição nos últimos 20 anos por aí. Eu sou de uma filha, de uma família de músicos, meu pai era acordeonista e fui aprender a tocar acordeão logo com menino e moço. Depois, mais tarde, passei por outros instrumentos, passei por baixista de uma banda rock, passei por guitarra clássica, por guitarra elétrica, e depois eu toquei órgão nos hotéis, a tocar covers nos olhos dos hotéis, nos restaurantes, etc. Durante uma série de anos foi essa a minha vida. E então a guitarra portuguesa acontece, depois toquei viola de fado, há uma série de anos, e a guitarra portuguesa acontece por uma questão de necessidade. Porque houve uma altura, quando eu comecei a tocar guitarra portuguesa, havia um déficit tremendo de guitarristas aqui no Algarve. E eu estava naquela fase dos concursos de fado amador, estamos a falar de 20, 25 anos, por aí, e eu não tinha de ver quando estava a rasca, porque não conseguia arranjar um guitarrista para tocar fado. Tinha que mandar vir de Lisboa, era muito caro, não conseguia. Então comecei a tocar guitarra portuguesa. Foi uma necessidade que me fez... A necessidade aguça o engenho, não é? A necessidade aguça o engenho, penso que aqui vamos por aqui, não é? Pois bem. E pronto, e é o meu instrumento de direção hoje. traçada nessa fase transitória. Cada de nós, infelizmente, também terá um dia a sua história. História bem amarga e sem aquela doçura há pouco falou desassombradamente do valor que pagou até por um tema, e isto às vezes é bom para as pessoas lá em casa num lugar em que fazer um disco enfim, o meu pai dizia, tinha uma expressão engraçada, que os brasileiros faziam uma música e dá um pontapé numa pedra e que era tudo fácil. Hoje fazer um disco, apesar de em termos de gravação poder até ser mais fácil e os meios serem mais acessíveis, mas ainda hoje acaba por ser, até porque a gente sabe que eles não vendem, não é? Acaba por ser um risco. Pois, um disco hoje é mais um risco que outra coisa, porque posso lhe dizer que eu comprei um carro o ano passado, em 2020, foi-me entregue aí em dezembro, e o carro não trazia leitor de CDs. E eu não percebi daquilo, do lado do Volvo, do Volvo híbrido. Eu quando o homem me entregou o carro, tive alguns 6 meses à espera do carro. Quando o homem me entregou um carro, eu tento estar ali, olha, então onde é que está o leitor de CDs, meu vendedor? Ele dizia, pá, mas o carro não tem leitor de CDs. Você está a brincar comigo, até eu faço CDs, agora onde é que eu ouço os CDs? Tenho que vir a casa, não posso vir. Não, isto é uma pena. Ou então atualmente a moto liga isso aos Bluetooth, diretamente já ninguém usa isso. Eu fiquei a olhar para ele, até agora como é que eu faço um CD que eu estou a trabalhar já? Agora, como é que eu faço? O que é que eu faço um CD? Pá? Devolve-se o carro já. Eu vim a casa, então quase um tempo para devolver o carro. Pá, eu vou o carro, tento de CDs. Os carros já não trazem leitor, os carros novos já não trazem leitor de CDs. Pronto, as pessoas, eu mais ouvi os CDs eram no carro, porque quando chegam a casa tem a televisão. E a televisão em princípio. Mas 90% das pessoas são sambarcadas pelo primeiro gesto que chegam a casa, abrem a porta e ligam a televisão. Pronto, homens, mulheres e etc. É por isso que não se lê livros. Eu tenho neste momento, se calhar, 200 ou 300 livros para ler que ainda nem se tem, porque tenho televisão. E quando chego cansado, até se me ao fim da noite é ligar a televisão, calçar as pantufas e ficar a olhar para. Às vezes que não interessa para nada, mas a gente estamos ali entretidos e vive sono. E não lemos os livros. Eu tenho ali, sei lá, 300 livros para ler, já me sinto envergonhado. Houve um amigo que, há 2 anos, me ofereceu fui ao aniversário dele e ele depois ofereceu-me um livro que ele tinha escrito. Eu até estou com medo que ele me pergunte se eu gostei do livro, porque ainda não. E essa percepção que tem do efêmero e de que já ninguém ouve um disco fio a pavio é que faz também que já explorem também a questão da imagem em ter, por exemplo, um videoclipe, ou melhor, um teledisco, usado em português, de um... Eu acho que já não vou fazer mais nenhum. Aliás, não era para não fazer mais este CD, as coisas acabaram por acontecer bem, não sei porquê. Houve uma série de fatores, pronto. Mas acho que eu fui de certeza, mas que eu vou começar a continuar a trabalhar na música, mas epá, isto é mais fácil a gente fazer uma música, compô-la, ir com os músicos para o estúdio e depois fazer um videoclip. E metê-lo no YouTube, não é? E meter-lo no YouTube. Não é? Mas isso não é. Fica, muito embora, epá. Mas fica um bocado caro, toda essa coisa fica quase o preço, se calhar, de um CD, se nós depois fazermos as contas. Mas eu não sei, mas o tempo que se perde e ou que se gasta, nunca tempo perdido, mas tempo gasto, penso que é capaz de compensar igual do que ter um CD, porque se nós pensarmos bem, um CD, este CD temos aqui 16 temas, ok. Eu gosto deles todos, eu escolhi os todos. Agora, o público vai ouvir o quê? O público vai ouvir o videoclipe, vai ouvir o single. Quer fazer três singles, por acaso. Mas há de haver alguém, seguramente, que há de pegar no... Ah, sim, as rádios vão passar. Sobretudo as rádios locais têm muita curiosidade em ouvir os temas todos e etc. Eu sei perfeitamente que é assim. As rádios nacionais vão passar um single. Ou os singles, pronto. Vai ser que não saem todos à mesma altura, não sei. Quando saiu Lua, penso que daqui a dois meses sair mais outro, e se calhar, enfim, lá para o fim do ano sair mais outro, eventualmente. Pronto. Mas, e entretanto, fazer vídeos deles todos, para que tenham impacto nas redes sociais, exatamente, depois sejam passados na rádio, etc. Que hoje em dia é essa a montra que sobra para os músicos. Essa é a montra que sobra. As pessoas estão. Neste momento há uma coisa boa: é o confinamento, pelo menos, mete as pessoas em casa e ouvem mais música e vê mais. Sim, é verdade. E vê mais vídeos, pronto. Mas não sei se efetivamente. Eu penso que o CD tem, neste contexto, pelo menos que nós estamos habituados e vivemos com ele há uma série de anos, não tem um grande futuro. Não tem. Porque pá, não estou a ver. Se os carros já não trazem CD. Exatamente. Bem, nunca se sabe se o seu próximo Volvo não terá um leitor de vinil. Tudo isto dá uma volta. Portanto, se calhar... Sim. Essas coisas são todas... As coisas todas têm o seu tempo. Agora, há dois ou três anos atrás, houve uma tentativa de voltar a trazer os vinil. Exatamente. Mas o mais curioso, portanto, tudo bem, nós podemos ter o CD em casa, mete-se no computador o CD e converte-se em Wave ou MP3 e vai a pé para o carro. O problema agora é este. Agora que os computadores já não trazem leitores de CDs. Já não dá como converter. Portanto, ao ponto que nós chegamos, malvado mundo. Epá, vá lá este aqui daí. Ainda nos vamos... Para este sonho tão meu. vento. E no meu cantar mais rouco, sei que vai ser amor louco nas estrelas em que eu te pinto. Ai, meu amor de amanhã, no sonho que eu sonho aqui, eu sonho, espero por ti. A nossa quarta parte aqui na Boa Nova, com este caso, fazem caso toque, de facto queremos destacar a almoraria, não só com este convite, mas também ir buscar temas que o próprio Valentim nos fez favor de fazer chegar. E percebe-se, tanto aquilo que tem sido a vontade da banda de inovar, de mostrar a música. E guardamos para o fim a palavra almoraria. Curiosamente, há algum tempo atrás temos connosco aqui Al Mutamid, ali do lado de Silves também. Portanto, Al Mutamid. Agora, o Al Mutamid. Isto é coisa mudou, mas foi o João Pedro Vieira que teve com o Al Mutamid. Exatamente, exatamente. Portanto, teve... O João Pedro Vieira é o tal empresário espanhol. Ah, curioso, curioso. Vamos ver. Enfim. É português, mas que na altura vivia. Aliás, casou com uma espanhola. Uhum. Casou com a Isabel. E vivia em Espanha. Aliás, ele ainda tem a empresa, embora já vive em Portugal há 4 ou 5 anos, na zona de Tavira. Ele ainda tem a empresa no endereço dos sogros. Portanto, como vê, o mundo é pequeno, o mundo é pequeno. Portanto, só faltava mesmo falar com a almoraria, eu até falo baixinho. Ibérico Eventos, João Pedro Vieira. Eu até falo baixinho, como vê, a almoraria era uma falha nossa, não temos ainda connosco. E eu aposto, a almoraria, facto, é que desperta em nós portugueses algo de, enfim, do Algarve, até, enfim... Mas naturalmente, pegando nisto, se... for para a Ásia mostrar este espetáculo, não é? E acredito que há países que de facto têm sede do que nós fazemos, e quando disse da Ásia, mas podia falar dos países escandinavos, onde chegamos também com alguma força em termos de fado, etc. Quando lá chega a questão do world music, há um gosto particular de mostrar aquilo que é nosso, e que efetivamente estamos a exportar algo de bom. Quer dizer, que não somos aqueles que fazemos o mesmo que já fazíamos há 100 anos ou 200 anos atrás. Existe um mercado de pessoas, de músicos e de artistas que vão para o estrangeiro, que é o mercado dos imigrantes. Não é já tanto como era, mas ainda existe um mercado forte. Se formos ao Luxemburgo, vamos de certeza tocar para 90% de assistência portugueses. Vamos para a Suíça e vêm também. Mas depois existe o outro mercado também, que é onde a gente vai e que não temos nenhum português. Eu recordo-me que, por exemplo, em Marrocos, eu fui tocar a vários festivais de old music e não tínhamos portugueses nenhums. Existe um mercado que ouve música portuguesa sem ser os imigrantes lá fora. Isso foi uma coisa que eu constatei e aliás, como me surpreendi inicialmente, porque estava com a dizer, vamos para lá tocar fado lá para fora, vamos tocar para os portugueses. Eu dizia, quando me amarrou, já estamos portugueses, pode ir lá tocar. Eu, naquela, enfim, com total desconhecimento. Quando lá chegarmos, vamos tocar e temos salas repletas e não há um português. Portanto, existe um público no estrangeiro que ouve fado, mas um público que não é português. Paralelamente ao outro que existe também com português, né? Mas, por exemplo, em Marrocos, então, no Norte de África, aconteceu várias vezes, não temos um único português a assistir aos nossos espetáculos. E eram pessoas que ouviam perfeitamente bem. Então, por exemplo, a Austrália. Fomos tocar à Austrália há uns anos. Bem, então, os 4 ou 5 espetáculos que vimos na Austrália eram maioritariamente portugueses. Fomos, por exemplo, a Canberra, existiam na altura 60 portugueses. Tivemos 59 portugueses. Onde? Existiam 60 e estavam lá 59. O outro não veio, mas teve doente. Estava doente, só podia ser. Estava doente. Isto foi cá em Canberra. Em Sydney tivemos uma sala enormíssima cheia, mas é pá, pronto. Estamos a falar de 90% de portugueses, e então aí da zona do Algarve, ou Sydney, eles são... No estrangeiro, isso também já constatei várias vezes. Na Argentina acontece a mesma coisa. Na Argentina existem 10 colónias de portugueses, vamos chamar colónias. Portanto, os que foram para La Plata chegaram lá, deu-se bem, chamou o irmão chamou o cunhado chamou coisa, e aquela zona toda ali é de algarvios ali. Depois existem mais colónias, mas de zonas diferentes do país. E então eu fui tocar à Vila Elisa, portanto, entre fica, é Rosário, fica entre La Plata e Buenos Aires. E estavam cerca de 1000 e tal pessoas no salão de festas que eles construíram, e todos os anos eles se reúnem num daqueles colonatos, era o chamado colonatos. Ali foi naquele, no ano seguinte seria em Córdoba, lá mais para o norte da Argentina. Todos os anos eles se reúnem, as comunidades todas, numa grande festa em que reúnem todas. E ali, por acaso, tive sorte de tocar essa aí. Na Austrália, exatamente, também acontece isso. Em Sydney são os algarvios, os em Melbourne já são mais da beira baixa, mas aí, maioritariamente, imigrantes. Mas, embora estavam também alguns estrangeiros, logicamente são amigos dos outros, levaram-nos por curiosidade, ou pronto, e acabaram por ir também. Mas 80, 90% seriam sempre de imigrantes. Coisa que não acontece noutros lugares, porque nós estamos a tocar a lugares onde não existe um único português. E há um público de fado que não é português, que não é imigrante. E que é fiel esse público. Uhum. E que é fiel. Olha, queria-lhe falar que eu posso dizer muitas vezes que os holandeses gostam mais de fado do que os portugueses. Uhum. Aliás, basta ver que a Marisa edita lá, portanto, os discos são lá editados. A Cristina Branco começou lá. Exatamente. Existe um público da Holanda. Muito mais fiel ao fado do que português. Eu tenho casos extraordinários. Tenho dois casais que vêm para o Algarve, passam 6 meses na Holanda e 6 meses no Algarve. Eu, o Paulo, quando chega, liga-me: Valentim, como é que estamos? Qual é a tua agenda? E eu mando-lhe a agenda. Se lhe disser ao Pedro, se lhe disser que ele vão durante 6 meses, todas as noites ao fado, eu não conseguia. Eles vão, não vão, e ai, depois entretanto, também ficam a saber de colegas onde é que andam, não vão só onde eu estou, vão onde estão outros. Agora eles vão durante 6 meses, todos a fato. Mas existe outro, por acaso que é médico, o senhor também está reformado, também passa 6 meses cá e 6 meses lá. Esse faz mais, esse além de ir, ainda grava. Tem um sistema, um aparelho muito bom, com uma fidelidade extraordinária, mete acima da mesa e grava tudo. Curioso. É para ouvir os outros 6 meses que está lá. Muito bem. E às vezes são embaixadores na sua terra, embaixadores daquilo que é nosso. Sim. Gente com algum nível. Há que apoiar. Eu não vejo isso fazer nenhum português fazer isso, mas está bem. Mas é ótimo. Eu não fazia. As conversas com umas cerejas, de facto. Olha, aproveito para lhe dizer, a esse propósito, nós temos um intercâmbio com uma rádio finlandesa, a Rádio Rex, da zona de Ouenço, onde, volta e meia, vamos mandando alguns temas portugueses. Portanto, eu presumo que a lua, desde que o recebemos, já vem passando na Finlândia. Portanto, olha, espero que sim, que tenha também tido. Ele, volta e meia, dá-lhe dando algum eco E então há um que é o António Zambujo, estão sempre à espera. Já é ele que pede, que é uma coisa curiosa. Portanto, haverá lá algum gosto particular do António Zambujo. Venho à procura de um fado que o meu destino cansou-me. Quero cortar com o passado, quem sabe mudar de novo. Do zero, pintar por cima não basta, é tudo novo que eu quero. Pintar por cima não basta, é tudo novo que eu quero. Venho à procura de um fado, de outra sorte para a vida, a que tinha deu-me enfado, já lhe fiz a despedida. A que tinha deu-me enfado, já lhe fiz a despedida. Thank you. fomos falando. Agora, sim, a porta fica aberta para mais conversas. Só nos resta meter a data. E quem vai meter a data vai ser o Valentim. Assim, ou por via de um novo disco, ou de uma perna, ou do que for, no etéreo, mas que grave, ou de um espetáculo, teremos muito gosto em voltar a falar consigo. Olha, nós vamos agora à televisão. Tenho que falar rapidamente com o filho dele, o Paulo Abreu de Lima, que é o autor dos temas, que é a Margarida, que vai ser o nosso segundo single. Uhum. E de O Amor Sem Tempo, que é cantado pela Ana Leins. Faleceu há cerca de 15 dias, o Paulo. Era quase um grande amigo, pronto. Uhum. Vim lá à casa, ele virava o Pedro Beja e ele vinha cá à minha casa e juntávamos. E tenho aqui uns 20 ou 30 poemas que não foram gravados por ninguém, que ele me deixou aqui, como que se eu estivesse a dizer, pá, fica com isso, se calhar nunca mais estou contigo, não interessa. E então, penso que tive o trabalho de ir para o estúdio outra vez, pegar no tema, pôr vozes nas duas cantoras que vão connosco à televisão no dia 26, na Praça da Alegria, de manhã. Vamos cantar o primeiro tema que vamos abrir, exatamente, é um tema do Paulo Abreu de Lima, que, atenção, que o Paulo Abreu de Lima foi, para quem não conhece, foi um poeta que foi cantado por Ana Moura, por Marisa, por Rui Veloso, por uma série de um homem com uma sensibilidade tremenda para escrever, depois era uma simplicidade e, bom, interessa. E antes de morrer com cancro, coitado, não resistiu à radioterapia que começou a fazer, foi uma pena, exatamente. Enfim, e então, foi há 15 dias, claro. E então depois do falecimento dele, penso que seremos nós a apresentar um tema dele na televisão. E fiz questão que esse tema seja o nosso próximo single, porque ainda por cima vai ser apoiada para uma rádio nacional e tudo. Pronto. Muito bem. E, vai ter, e é o tema, até em jeito de homenagem, com que nos despedimos aqui da nossa conversa. Ok. Valentim, então, um abraço, okay. Obrigado por tudo, pela disponibilidade de tempo para falar. Obrigado, Pedro. Então, boa felicidade para a rádio e. Olha, continua a apostar na música portuguesa e ter o nosso agradecimento. Obrigado, nós. Um dia, quando casar, há de ser tudo a preceito. Diz a moça para seu par, ao sentir a far o peito. Vestido de seda branca, um ramo de laranjeira. Ave Maria no canto e um sim para a vida inteira. Margarida vai à fonte, encher a cantarinha e quem sabe. Mas chegando a madrugada, acaba sempre sozinha, num quarto cheio de nada e dos sonhos que ela tinha. Margarida vai à fonte para encher a cantarinha e quem sabe se te conta outros sonhos que ela tinha. Margarida vem da fonte, já matou a sua sede por debaixo de uma ponte. Margarida vai à fonte, Margarida vem da fonte, Margarida vais para onde? Onde é que ela vai? Vai com o seu vestido branco, namorar no campo, ou num canto qualquer, às escondidas do pai, às escondidas da mãe, escondida de quem? Não a quer ver, casada com ninguém, sozinha é que tu andas bem, solteira boa rapariga, não confias em ninguém. Oh Margarida! Margarida vai à fonte, para encher a cantarinha, e quem sabe se te conte, outros sonhos que ela tinha. Margarida.